Quando os macacos dominavam o mundo. Olá, bem-vindos ao primeiro programa Quando os macacos dominavam o mundo. Eu sou a Joana Lourenço e comigo tenho Rita Bernardo. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa. O que nós vamos fazer aqui basicamente é revisitar todas as épocas em que os macacos dominaram o mundo. Nós vamos revisitar os grandes clássicos e como primeiro programa os macacos vão dominar literalmente a nossa emissão. Cada música vai ter lá macacos pelo meio, mas eu vou deixar-vos descobrir isso mais daqui a pouco. É a macacada autêntica. Macacada autêntica. Quando os macacos dominavam o mundo. Isto éramos nós há um ano atrás. E foi assim que nós começamos há um ano atrás, é verdade. É já verdade. Passou um aninho e engraçado é que nós estamos a gravar, portanto vocês sabem que isto é um programa gravado, no dia, isto por acaso foi uma coincidência, no dia que nós começámos, no dia 3 de novembro. Isto vai passar um dia depois, ou seja, vai passar no dia 4, mas esta emissão está a ser gravada no dia original, o dia de anos. Isso é lindo. E foi sem querer. Exato, foi sem querer. Eu não sei quanto a ti, Joana, mas... Eu cada vez que ouço a nossa abertura do primeiro programa, cada vez me sou mais horrível. Eu estava com uma constipação descomunal. Eu fui a ouvir há pouco estava tempo. Estava a falar assim e depois... Foi assim uma coisa só por demais. Até escorregar da cadeira. Mas pronto. E conta-me lá, Joana. Balanço de um ano de emissões. Olha, vamos fazer reflexões. Vamos. É tão giro, coisas filosóficas. Ai, reflexões. Bem, isto, nós no fundo também estamos a fazer um bocadinho batota, porque nós não fizemos mesmo um ano intensivo, não é? Houve as férias do verão. Isso não se diz. Não, sim, há sempre aquelas interrupções lativas. Mas não é batota no sentido em que realmente passou um ano desde o primeiro programa e durante esse ano nós estivemos em emissões regulares, porque acho que nós até nos portámos bastante bem. Agora, se falamos da nossa evolução, estamos cada vez mais parvas, é o que eu acho. Eu também acho que sim, acho que... A inteligência, pronto, continua a mesma, agora a estupidez e a parvoíce aumentou. A estupidez aumentou, mas se calhar até pode ser bom sinal. Sim. Também estamos mais à vontade. Não sei, eles que nos digam, mas é verdade, isto é... Nós agora já estamos tão habituadas aos diretos, agora é um bocado deprimente. Ah, vai o programa de aniversário gravado. Mas não fazia sentido celebrar os anos antes de tempo, porque isso até dá azar, não é? Sim, sim. Portanto, não fazia qualquer sentido estarmos a fazer o programa no dia 1, além de ser feriado, e as pessoas não querem estar para nos ouvir. E nós não podemos estar aqui. Em direto, exatamente. Não fazia sentido gravar antes, por isso... Vamos gravar e passar uma hora da repetição, porque é depois dos anos, é mais bonito e... E é assim. E nós hoje vamos para os copos. Vamos para os copos, exatamente. Um brinde ao quando os macacos dominavam o mundo. É viva! Bom. Não, estou a brincar. E vai assim, vai. Não, chega. Música, vamos começar com música, que é melhor. Sim, podemos começar. É que vocês ouviram no início, foi, pronto, nossa música de parabéns, não é? Sim. O que seria? Teve que ser o Senhor Batatinha a cantar-nos os parabéns. Claro, isto foi patrocinado pela Margarida Domingos, como é óbvio. Sim. É ela que se ia lembrar disto. E aposto que o Francisco Mendes também gostou muito, porque ele adora estas músicas. Vá-se lá saber porquê. É só saber porquê. Mas estamos a falar de música e por isso mesmo vamos à primeira de hoje. É assim, hoje não temos nenhum tema em especial, é o nosso aniversário. Não, hoje estamos completamente nós livres. Nós fazemos o que nós quisermos. Ouve, estou contente. Estou contente porque eu exagerei muito do hip-hop hoje. Não quer saber. Oh, Joana, nem tenho guião, olha lá. Isso ainda é mais livre. Eu estou aqui a dar o meu imprevisto total. Vamos lá, vamos a isso. Mas sim, manda lá. Ah, é. Bota lá o hip-hop, olha, então, sócio. Então, se queres começar com hip-hop, vamos começar com Beastie Boys. Porque eu estava a pensar também começar com Gorillaz, porque nós pusemos esta música na nossa primeira Brass emissão. Brass Monkey? Dos Beastie Boys. Não, esta é nova. É do novo álbum. Estava a falar é dos Gorillaz. Ah, os Gorillaz, Nós passamos na Fire Coming Out of the Monkey's Head. Exatamente. Lembro-me tão bem. Se calhar até podemos pôr essa para começar, para termos ser um bocado nostálgicas. Seja. Já sabem que depois os Beastie Boys vêm de qualquer das maneiras. Later on. Exatamente. There was a town where people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only

esta que passou agora chama-se Johnny's Got a Boom Boom. Nem consigo dizer isto bem. É da Imelda May, que é uma senhora que eu tenho andado a ouvir muito. Ela é irlandesa, acho eu. Tenho quase a certeza. E este álbum é um álbum que se chama Love Tattoo. Que foi o primeiro dela, não sei, foi um dos primeiros, pronto. Ela agora lançou outro em 2010, que é o Mayhem, também é muito giro. Mas como eu já passei no Ecleticamente Falando, não vou passar esse. Vai o Johnny's Got a Boom Boom, que também é muito bom e eu tenho andado a ouvir bastante. E é assim uma sonoridade um bocado mais rockabilly e tal, e é diferente, pronto. E é giro. E foi o João Lambeiro que me mostrou, portanto, muito obrigada. Props, não estou ligada. Props, com a malta do hip hop, né? Não. Ai, ai. Partas-te rir comigo com os meus banhos do hip hop. Mas sim. Bem, eu, Rita, então faz lá tu uma reflexão deste ano. Olha, eu acho sinceramente que nós começámos muito agarradas ao papel e muito agarradas a um guião. É assim, o nosso primeiro programa foi uma tortura. Eu lembro, nós vimos qualquer coisa, isto está mal. Está mal, vamos apagar. Entretanto, também estávamos. Eu não sei se tu te lembras, mas o nosso primeiro programa foi gravado com o Nuno Moreira, ainda no estúdio, e mais 1000 pessoas, por isso nem sequer foi. Pois foi! Nem sequer foi um programa em que nós estávamos muito descontraídas, porque nem sequer estávamos sozinhas. Lembro que até estava aqui o Oscar e o Oscar disse: pá, não cortes tanto, segue que passa. Também descobri ao longo deste ano que. Para fazer um programa, gosto muito mais de estarmos só nós as duas em estúdio, tirando depois a parte que dos entram convidados, sim, os convidados. Mas também é giro ter as outras pessoas, pronto, de vez em quando. Com elas, de vez em quando, sim. Nós fomos sempre toda a gente a falar. Estava a dizer, pronto, nós começámos muito agarradas ao papel, depois no final do ano houve uma altura que estávamos demasiado livres do papel e improvisámos demasiado. Não que isso seja mau, às vezes é bom, como é o caso de hoje, digamos assim, mas sim. A arranjar um meio termo. E agora estamos no meio termo, exatamente, que é o que eu acho que é bom. Continuamos parvas, sim, mas evoluímos nesse sentido, eu acho. E foi uma coisa que eu aprendi e gosto muito de fazer este programa contigo. Não estou emocionada. Não, estou muito obrigada. Mas sim, e foi um ano muito divertido. Foi. E descobrimos muitas coisas novas. Eu acho que, como nós temos gostos muito diferentes, vamos ensinando muito uma à outra. Nós completamos, vamos ajudando e pronto. E é isso. E é mais música. Sim. Posso mandar uma? Podes, claro que sim. Eu queria agora... Eu queria agora passar a música Harmonia dos The Weasel. Uau! Uau! E vou-te dizer porquê. Porque o refrão... Acho que diz muito do que nós gostamos de fazer e do que nós estamos a fazer. Sim, sim, eu conheço a música. O talento só interessa quando tem fundamento, o fundamento só interessa quando estás em paz. Quando importa a harmonia, não. Não. É uma coisa assim. Bem, nós vamos ouvir agora. Não importa o nome que lhe dás, é uma coisa assim. Não sei. Quando tens a harmonia, não importa o nome que lhe dás. Sabes que eu a pensar em músicas, eu até pensei, bem. Fazemos um ano, devíamos pôr da Weasel. Só que depois achei, eu estou sempre a pôr da Weasel. Trago eu por isso da ainda bem que trouxeste. Vai os da Weasel para todos os nossos programas. E é do álbum Iniciação, Uma Vida Normal. Que confesso que o meu iPod não me está a dizer qual é o ano. Foi para aí em 99. Foi em 99, assim. Eu acho que sim também. Foi em 90, finais de 90. Sim, sim, sim. E pronto, é o meu álbum preferido deles. E eu também. Eu acho que esta que música... Diz assim, pronto, muito sobre o sentimento e o gostar do que se faz e o empenho e não sei o quê. Sim, faz tudo sentido aqui. Não que nós sejamos muito empenhadas, não. Mas, pronto, a música fala por si e eu sei que vocês gostam. Ouvir. Eu sei que vocês gostam, vamos ouvir. Ano 2000, é que até mesmo.

Bem, e agora ouvimos os Beastie Boys com Sentinel Gold. Esta música chama-se Don't Play No Game That I Can Win. Não sei se vocês já tinham ouvido esta música. É uma música nova do último álbum, lançado agora em 2011 pelos Beastie Boys, que se chama Hot Sauce Committee Part 2. Committee. Obrigada, Rita. E esta música, eu já tinha ouvido, mas quem me chamou mais a atenção para esta música até foi a Luísa. Esta música, mesmo gosto muito desta música e gosto muito de Beastie Boys, já sabem disso. Eu também gosto muito. Do pouco hip hop que eu ouço. Diga-se passagem. Eu vou trazer-te mais coisas que tu vais gostar, vais ver. Nós, olha, a pessoa que eu escolho para partilhar este aniversário é o Ornelas. Eu acho que ele merece. Bem, se calhar vamos ouvir mais um bocadinho de música. Mas sim, pronto, olha, ainda vou ao balanço. Ah, estás no balanço ainda. Gosto muito dos balanços. Acho que conseguimos trazer cá pessoas, todas elas muito, muito especiais, todas muito acessíveis, muito simpáticas. E viu-se isso, pronto, pelas entrevistas que fizemos, que as pessoas eram boa onda e que gostavam de estar cá e gostavam de estar connosco. E eu acho que exploraram todos os problemas técnicos que nós tivemos. Sim, exploraram os problemas técnicos que foram alguns. Lembro-me no caso dos macaquinhos de imitação, em que perdemos a emissão por causa deste lindo Audacity. Não fales mal do Audacity, principalmente agora. Não, eu estou a dizer que ele é lindo. E perdemos a emissão assim, do nada. E realmente foi muito chato. E eles tiveram a paciência de gravar connosco outra vez. Portanto, obrigada. Obrigada. Isso foi logo no início. Isso foi o nosso programa. Foi o terceiro de covers. De covers, yeah. Mas pronto, foi, é assim é que mais me lembro. Ah, e quando o servidor foi abaixo, claro. Ah, sim, isso foi há pouco tempo, foi com o Sul Cinemas. Foi o primeiro direto. Foi o nosso primeiro direto, exatamente. Ai, tantas memórias já. Oh. Mas sim, exatamente. E eles exploraram os nossos problemas técnicos. São bastante acessíveis, são boa onda e dá realmente para fazer coisas giras. Eu acho que sim. E pronto, gostei. Eu também gostei. Mais do que sermos nós as duas. Sim, e mais do que sermos nós as duas, temos outras pessoas connosco, cria dinâmica e tal. Mas pronto, as pessoas já estão fartas de nos ouvir. Vamos à música. É? Queres escolher? Pode ser. Então vá, força a isso. Eu, como estou, hoje estou muito alegre, por isso. Bora músicas alegres, não há tema, por isso vamos a isso. aqui o meu amigo verdinho, meu iPod, diz-me aqui que esta música se chama I Could Be Wrong e é dos Chromeo, com o... Ai, meu Deus. Ai, gosto. Ezra Koenig, acho que é assim que se diz o nome dele, o vocalista dos Vampire Weekend. E esta música vem no mais recente álbum deles, que eu, se não me engano, é 2010, chama-se Business Casual. E eles estiveram no Superbog, tive imensa pena, não os consegui ir ver de todo, porque lembro-me que foi um dia que estava morta de sono, que eu mais queria ir dormir, e eles só tocavam para aí às 3 da manhã, o que era, uma coisa assim do género. E eu já tinha pó por todo lado, já estava cansada, só queria dormir. Pronto, lá se foram os Chromeo. Mas esta música é muito gira e é muito boa onda. E vamos ouvir. She knows what know, there's something about this girl, man. I just can't figure her out. Dave, you gotta stay focused. That's what I'm doing. I know, I know. But sometimes she just gets me so upset. Well, come on. Tell her how you feel. She makes me wanna shout it out. Shout it out. She makes me wanna shout it out. Ouvir Maybe So, Maybe No do Mayer Hawthorne. Esta música já é de 2009 do álbum A Strange Arrangement. Ele lançou agora em outubro, dia 5, um novo álbum chamado How Do You Do. E eu descobri-o este ano e adoro. Espero que vocês também tenham gostado. Ele é americano, é cantor, é produtor, é compositor, é DJ. É tudo, pá. É um multitasking. É verdade. Coisa impressionante. E olha, já agora, eu lembro-me de perguntar, qual foi assim a entrevista que tu gostaste mais? Opa, isso é difícil. Pronto, partindo do princípio que nós gostámos todas, sim, porque gostámos. Eu gostei de todas as entrevistas, tenho que dizer. Qual é que desafiou mais, se calhar? Qual é o desafio mais? Olha, confesso que a que eu estava mais, entre aspas, receosa, uhum, foi a do Frankie Chavez. E exato, justamente por isso foi a que eu preparei melhor. confesso que sou um bocado de balas nestas coisas. Mas essa aí deu-me ao trabalho realmente de construir perguntas e trouxe uma data delas. E foi a que eu me preparei melhor. A que eu gostei mais, olha, eu gostei bastante de todas. Todas elas foram entrevistas descontraídas e tivemos partes em que as pessoas às tantas sentiam-se mesmo à vontade e acabam por falar muito. E é assim. E nós a cortar muito também. Sim. O pessoal da ESC-CFM que tivemos cá foram sempre entrevistas divertidas, claro. São pessoas que nos conhecem, são pessoas que, pronto, desabafam connosco. Sim, nós tivemos cá muita gente, tivemos cá o Pimenta. Tivemos cá o Pimenta, tivemos cá o Nuno, tivemos cá o Luís e o Tiago. Sim. Tivemos a Rita Brito a falar de cinema. Sim. E essas foram todas agradáveis, foram descontraídas. Mas assim, pessoas que nós não conhecemos e que tivemos que fazer o primeiro contacto e foi assim um bocado estranho. Tenho de dizer, pronto, além de ter gostado do Frankie Chaves, né, porque acho que foi uma entrevista que correu muito bem. Modéstia à parte, gostei bastante do Alex. Sim. Do Alex de Alba Teixeira. Porque ele, pronto, nós não o conhecíamos e chegou aqui, era muito genuína. Ele é uma pessoa muito genuína, percebes? E isso vê-se perfeitamente. E adorei a entrevista que nós tivemos com ele, porque ele, pronto, abriu-se até. Sim, aspas, até nos contou que entrou no videoclipe da Agatha. Pois foi, e nós até passámos isso. Exatamente, e foram assim momentos divertidos e acho que realmente passámos um bom bocado. Mas gostei de todas, também gostei bastante da entrevista ao Salto, que também são muito simpáticos, dos Iconoclasts. Sim. Que pronto, até falámos de massa carbonara, que eu lembro, da receita do Sérgio. E pronto, são todas assim pequenas coisas. Eu espero não me estar a esquecer de. Do caixeiro. Foi a música eletrónica. Eu espero não me estar a esquecer assim de ninguém. Mas sim, essas para mim especialmente também foram um grande desafio, do caixeiro e da Rita. Porquê? Porque eles são teus amigos e tu conheces-los e pronto, estás naturalmente mais preparada para fazeres uma entrevista. E eu caí aqui um bocado de paraquedas e pois, realmente... eu percebi isso porque quando foi os macaquinhos de imitação também foi um bocado isso. Sentiste tu mesmo, exatamente. Exato. E pronto, essas assim também são desafiantes, sim, de certa forma, mas eu não sei, eu gostei um bocadinho de todas, não consigo dizer assim uma elogia. Isso é bom. Isso é ótimo. Sim, e acho que só tivemos aqui boas pessoas e entrevistas espetaculares. Sim, porque cá tivemos sempre muita sorte com os convidados. Com os convidados, sim. Nunca houve assim alguém que se sentasse e nós ficássemos tipo uma hora para arrancar qualquer coisa, não é? Arrancar a saca-rolhas. É, mas normalmente, assim, como são pessoas, assim, quase todas foram ligadas à música, não é? E os que não foram eram daqui da ESC-CFM. Yeah. Por isso são pessoas naturalmente comunicativas nesse sentido. Tivemos sempre um bocado de sorte. E pronto, e correu sempre tudo bem. E esperemos que continue assim. E vamos a mais música. Vamos a mais música, estamos sim. Aqui só pois na conversa. A seguir, a entrevista preferida de Joana Lourenço. Não, antes disso, vocês vão conhecer esta música. Se não reconhecerem é porque não andam a ouvir o nosso programa com atenção. A música chama-se Rat e é do Devendra Banhart e é do álbum What Will We Be. Isto soa tão bem. What Will It Be? É a música, para aqueles mais distraídos, que dá é a música do nosso jingle do Monkey Business. Exato. Que, pronto, o senhor simpaticamente cedeu-nos. cedeu-nos uma pequenina sample. E, exatamente, pronto, eu gosto bastante desta música. E quando... Acho que podemos ser processadas. Quando... Não devias ter dito nada. Ai pá, eu sou demasiado honesta. Até me autodenuncio. Mas sim, até me autodenuncio. Até me denuncio, pronto. E pronto, e esta é uma música que eu gosto bastante. E quando ouvi aquele bocadinho pensei, pá, é isto, tem de ser isto. Perfeito. E por acaso acho que ficou bem, mudaste a parte. Claro que ficou. Portanto, vamos ouvir Rats. One. give it one more try. You're trying your best to make it. They say be patient, but you know you're cheating. Death is chasing. Heart beating, pulse racing, but I keep the pacing. Trained to be the best and beat the best by the Gracies. Grappler, spectacular, rap for sport or altercation. In self-defense, we hear my muff for tailored alteration. With fire starters, leaving stages up in flames. Then again with firefighters, spraying at whatever's blazing. Crazy ways to express and pass information. Daily making the best of bad situations. We fight to win in whatever type of test we're facing. Hip-hop came while they were underestimating. Amazing grace, how sweet the sound, that's what I was raised in. But then the crack and gangs flourished under Ronald Reagan. Life insurance for kids, Undertaker's waiting. Earth is purgatory here between the pearly gates and Satan. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Late night and in the shadows when the daylight comes, remember. You can't hide, you can't run. Man, listen. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. From the truth, we know each and every day fights come, remember. You can't hide, you can't run. Yeah, yeah. Man, listen, I stay relevant, only person I stand in the shadow of is evidence. Right. Last page I left off a good look. This ain't the next chapter, it's a whole new book. About to steal the game, I'm a whole new crook. Baking up that fire, I'm a whole new cook. Get your whole shit took, Cali's back under the sun. So you can't hide and you can't run from the truth. Some ain't convinced, so they decide to try me. Like I give a fuck, we live from India, Ari. They got spies and cameras and trailers. You seen them setting up though, we on camera surveillance. On to me, I'm on to you, it's no mystery. Better think fast though, the future just with history. It's where the plot thickens, regardless of wealth. It's the worst person to run from yourself, darling. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Late night and in the shadows when the daylight comes, remember. You can't hide, you can't run. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Truth, we know each and every day fights come, remember. Remember to always be true, no matter what you do. Run it, I never front it, I got my whole crew life on it. Think sharp, man, listen. Remember to always be true, no matter, no matter what you do. Run it, I never front it, I got my whole crew life on it. on it. Man, listen, listen, listen. You say I, you say right. Remember to always be true. No matter what you do. Think sharp. Man, listen, listen. Speak for yourself. Yeah. You can't hide, you can't run. Can't run. Not for God, lady. We see you. Hey, can get some home 6-9. I'll leave a message. I'll call you back. Man, if we dilated people. You can hide, you can run. Isto é aquele som de pop mesmo à antiga, que é o que eu estou apaixonada por esta banda, sinceramente. Acho que agora tornou-se uma das minhas preferidas de sempre. É hip hop hardcore. Quem, aliás, a primeira música que eu ouvi foi do namorado da Rita Vian, que ele tem uma tatuagem que dizia worst, como é que é? Worst come to worst. Acho que era uma coisa. My people come first. E ele disse, pá, tens que ouvir isto? Tanto tu gostas de hip-hop e nunca ouviste isto, não sei o quê. Fui ouvir, pronto, olha, foi Love at First Sight. Sim, ouvi essa, comecei a ouvir logo o resto, pá, brutal, brutal. E nós, pá, não sei quando é que eu teria a oportunidade de passar estas coisas, então aproveitei e fica já despachado. Sim, porque isto no fundo é... Temos a oportunidade de passar o que nós queremos. Sim. Inteiramente. Joana, diz-me. Agora chegou o payback time, que eu há bocado não estava à espera e fiquei enrascada. Qual foi a tua entrevista preferida? Opa, não houve assim uma preferida. Mas é engraçado porque eu estou na... Pá, não vou dar uma resposta diferente à tua, infelizmente. Porque a primeira e acho que a única em que eu senti mesmo nervosa foi engraçado, porque eu até... Só na altura é que me senti nervosa foi quando entrou o Frankie aqui no estúdio. Porque tu é que tinhas falado com ele. Com a viola, com a boina. Sim, tu foste buscá-lo lá acima, não é? Então foi... Eu estava aqui e de repente ele entra e é que eu... Epá, espera aí. Eu só fui, tipo, não só é... fui buscá-lo porque ele já me tinha visto isso. Claro, claro, claro. E eu... Mas foi... Percebes? Foi assim mais o choque de ele entrar no estúdio. Porque normalmente nós como vamos lá acima ainda há aquele... Pá, não sei. Há aquela coisa... Aquele contacto. Exato. E, sim, não sei, foi a pessoa também um bocado mais velha, não era tanto da nossa idade, estás a ver? Não sei se também teve a ver com isso, ou eu senti mais responsabilidade com ele, não sei o que é que... Pá, não quero dizer que as outras entrevistas tenham sido menos importantes, mas, na verdade, com o Frankie foi, assim, uma coisa que eu... Pá, que eu senti-me mais nervosa que nunca tinha acontecido. Não sei claro, se... É por andar a falar tanto dele e eu acho tão que bem dele isso. Que... E depois foi quando nós dissemos, bem, ele vem cá, toda a gente ficou... Oh, ele vem, vai aí, não sei o quê. Ah, nós... eu quero ir assistir e manda-lhe um beijinho, não sei o quê. Só isso deu logo muito mais responsabilidade. Yeah, eu deu acho mais pressão das outras... Foi das pessoas que ganham essa responsabilidade. Quando nós começámos a dizer que vinha cá o Frankie Chaves, se as pessoas não me tivessem dito, ai, é sério, ah, que espetáculo, eu se calhar não tinha sentido tanta responsabilidade. Portanto, a culpa é vossa. E ao mesmo tempo, foi aquela entrevista, opa, que eu senti que estava tudo em sintonia, porque de vez em quando há essas coisas que acontecem, porque sim, às vezes há aquela coisa bem. Que, pá, sei lá, podemos não estar todos na mesma onda, ou nota-se que não, as pessoas não estão todas na mesma sintonia, mas neste caso houve perguntas que... Pá, que foram feitas sem serem pensadas. Já tinha acontecido, não é? Coisas do género, de nós na altura não treinarmos. Isso acontece sempre, mas desta vez foi mesmo uma conversa em que eu não estava preocupada com... Sim, afastaste o papel. Exato, também. Não estava preocupada, ah, eu tenho que fazer-lhe esta pergunta, estás a ver? Sim, fluiu bastante bem. De resto, pá, sim, olha, por exemplo, nós agora estamos a esquecer-nos de uma pessoa... Que ela vai ficar chateada, mas uma entrevista engraçada que nós tivemos foi com a Margarida. Sim, quando acaso, a raptámos. Essa foi engraçada porque foi tudo muito... Ela andava lá fora, nós, anda lá, vais achar a nossa convidada nós hoje. Foi mesmo, ah, não temos ninguém, anda cá. Foste raptada. Ai, isso não se diz, Joana. Nós dissemos isso tantas vezes no programa. Mas é engraçado porque, não sei, estão a apontar para nós, mas não sei o que é que se passa. Não vou dar para nós. Ai, o Fábio. Olá, Fábio Vieira Fernandes. Olha, parabéns ao Rádio Difusão, que também faz anos no mesmo dia que nós. A sério? A sério. Ah, parabéns. Espera aí, vou gritar a ver se louvo. Espera aí. Parabéns, Rádio Difusão. Não, não houve nada. Ele não houve. Mas pronto, ficou aqui. Fico com a intenção. Com a intenção. E pronto, olha, é sempre bom quando tu trazes, não sei se também sentiste isso com o teu primo, é sempre giro trazer as pessoas que já conhecias assim para o teu ninho, não é? É, até porque as pessoas eu gostei muito de trazer a Rita e o Caixeiro, foi também das minhas preferidas. As pessoas acabam por ver-nos, sei lá, de outra forma. Claro. Porque convivem connosco enquanto amigas, depois vêm dizer... Não que nós sejamos locutoras muito sérias, porque não somos. Não, acho que não nos vemos com outra... Só no sentido que agora estão a fazer rádio, né? Não, tipo, o meu primo gostou imenso e depois disse-me: uau, tu sabes mexer com aquilo tudo. E eu, pois. Mas sim, foi bastante engraçado. Bem, nós agora vamos para uma musiquinha e voltamos com o Monkey Business. Assim, para incendiar as coisas, claro. Eu queria passar a Light My Fire, The Doors. Que gosto bastante dessa música e pá, hoje estou nesse humor, sabes? Do Come On Baby, Light My Fire. Acho que sim. Estou in the mood. E pronto, estava aqui a ver o iPod, encontrei e pensei: é isto. É isto. É isto. Eu digo muitas vezes: é isto. Qual é que era a tua frase, a tua palavra que tu dizias sempre? Não era exatamente, não, era uma coisa parecida. Eu digo: é verdade. Ah, é verdade. Isso é exatamente maior, A minha maior bengala. É verdade, é verdade. Aliás, nós nem devíamos ter falado nisso, porque agora as pessoas vão estar sempre a reparar. Vão estar com atenção a contar às vezes que eu digo: exato. É verdade. Não, má parceira, Rita. E eu é o exato, ou então o exatamente, pronto, conforme a variação para advérbio ou não. E depois eu, é isto! Ou então vamos lá, vamos ou lá. Vamos lá, isso, ou vamos lá. Ouvir. E pronto, Light My Fire, vamos ouvir. You know that it will be untrue. You know that I would be alive. I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Shine now, we can only become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night. Concerto escolhido desta semana é já amanhã e na FNAC do Vasta Gama. Nesta sexta-feira, a FNAC do Vasta Gama dá-nos a conhecer Prana. A banda já tem o seu primeiro álbum disponível nas lojas. Trapo Trapézio foi o nome escolhido e foi gravado e misturado no verão de 2010 nos estúdios da Valentim de Carvalho. Os Prana entram em palco às 6:30 da tarde e é mesmo para não perder. Para mais informações podem ir ao site da banda www.prana.com.pt. O Monkey Business volta para a semana. Até lá, bons concertos! Monkey Business. E foi o nosso Monkey Business, Joana Lourenço, aqui é numa prestação impecável. Ah, sim. Ah, claro que sim. Eu acho que o que nós mais adoramos fazer outro, é o Monkey Business. Esse era outro dos teus grandes medos, quando nós viemos para direto. Ai, como é que vai ser o Monkey Business? Pois foi. Eu vou me enganar, neste caso não foi em direto, mas quase, olha, foi logo. Agora eu percebi que, pá, se não ficar bem à primeira, não é depois que vai ficar bem. É assim que eu funciono. Nos gravados é assim. Mau, quanto é mau. Mais gravas, pior é. É, eu acho que em direto até correu bem. Tanto para mim como para sim, ti. Sim, correu muito bem. Porque nós até estamos aqui bastante descontraídas e temos pessoas... Esquecemos-nos que alguém possa estar a ouvir. E temos pessoas fofinhas que falam connosco pelo Facebook e estão sempre a interagir. Isso é muito giro. Isso é muito giro. Lembro perfeitamente quando nós aqui no programa do Frank e justamente queríamos... Estávamos com a responsabilidade do programa ser muito bom e entrámos no ar a destempo e tudo, a cantar e coisa por mais. E as pessoas fofinhas avisaram-nos, só que eu tinha o Facebook fechado. E depois toda a gente, vocês têm a noção que estou no ar? Pois. Pá, desculpa, o melhor, eu acho que é assim, eu posso eleger o melhor programa, eu acho que foi o último. Na minha opinião. Acho que foi o último. A todos os níveis. A todos os níveis. Primeiro porque isso aconteceu. E eu nunca, pá, nunca me lembrei que isso podia acontecer. A culpa foi toda do David. Foi tudo. O David quis nos tramar. Ele deixou o Simplecast ligado de propósito. E depois foi um tema. Em que, pá, estava-me a apetecer fazer aquele tema. Festivais de verão. Festivais de verão. Apetecia-me falar no Paredes, por isso também foi bom nesse sentido. E depois foi o Frankie para acabar. E acho que foi assim uma coisa que eu senti que foi um bocado mágico até quando ele esteve aqui. Não sentiste? É sempre mágico os nossos... Eu, por acaso, eu tipo... O que eu gosto mais é os convidados. Eu fico completamente hipnotizada quando eles chegam cá e começam a tocar. Então, quando foi o Cherry Jam, quando a Ana Caldeira abre aquela boca e começa a cantar, eu fico... Oh! Pois foi. Ela canta tão bem. Até fui falar com o Vitor, até parecia tipo aqueles Dear in Light, estás a ver? Ela canta tão bem. Mas é que foi sim, mesmo. Sim, mas nós começámos isso com o Chão. Não, mentira, o Alex também cantou uma. Sim. Não foram todos que cantaram. Não foram todos, mas em direto. Mas em direto é outra coisa. Em direto é outra coisa, exatamente. E... eles antes traziam músicas, depois começaram a cantar. Já fazia falta. Mas o que é que seria este programa? O que é um programa sem o toque telemóvel da Joana? Oh, Joana, traz isso para o microfone, por amor de Deus. Que as pessoas estão fartas de ouvir o teu telefone em background, por amor de Deus, traz isso para aqui. Eu gosto que é a minha mãe. É o meu irmão. Estou. Estou, mãe da Joana. Olha, eu estou a gravar agora. Desculpa lá. Não. Eu gosto tanto de ouvir conversas aéreas. Pronto, vá, beijinhos. Adeus. Pronto, beijinhos, adeus. Pronto, adeus, meu irmão em direto, acho que sim. Em direto, não. Mas pronto, olha, podemos passar uma música? Está-me a acontecer. Bora. Bora. Então, olha, eu queria passar esta porque a Margarida me pediu e pronto. E desta vez nós... É homenagem ao facto dela ter sido raptada para nós. Sim, ver. Sim. E porque eu disse que ela só veio cá porque não tínhamos mais ninguém. É mentira, porque ela podia vir. Enterraste-te bem nessa. Sim, por isso eu vou-me redimir e vou passar. Ela agora anda a ouvir muito Excess, pronto, e eu vou passar o que ela me pediu, que é a Shelter. Oh, é tão E eu também gosto, não sou tão maluca como ela, mas pronto, também gosto. E é isso que nós vamos ouvir. Shelter. Vamos a isso, Shelter. Way. Maybe I had said something that was wrong. Can I make it better with the lights turned off? Diz-me as coisas como mais ninguém. Excess veio esta música que se chama justamente Conversa de Cama e é dos Pheromona. Que são uma banda Tuga? Portuguesa. Sim, ainda não tínhamos passado. Ainda não tínhamos passado, é verdade. Eu sinto falta de música portuguesa. Às vezes nós perdemos demasiado. Sim. É o problema da música. É sem querer. É sem querer. Juro. É verdade. Mas... E fizemos programas em homenagem à música portuguesa, como compensação, e deveríamos ter mais, porque nós temos... Sim, no fundo... Aliás, nós viemos a perceber isso com os nossos convidados. Nós temos realmente muito boa música em Portugal. Muita coisa boa que é feita. Só vir sempre bandas aqui portuguesa, que também não tínhamos a oportunidade de E estávamos a falar por cima uma da outra agora, não sei. Foi tipo, as pessoas devem ter percebido. Sim, tu tens de pensar, nós estamos a revitalizar a rádio neste momento, a inventar novas formas de fazer rádio em Portugal. Tens que ver por aí. É falar uma por cima da outra. Sim, sim. E já não estarmos tipo pastilha na boca, como às vezes acontecia. Ou... Eu deito sempre fora. Atenção, Pois é, mas eu estou a dizer isto porque estás sempre a comer pastilhas. Mas a verdade não é que. Estou sempre. É só antes dos programas e depois de beber café. E nós agora temos. Bem, nós podemos contar estas coisas que não interessam a ninguém, mas por exemplo, nós agora temos um bocado o ritual do chá. Tem acontecido sempre. É verdade, nós trazemos sempre aqui chá verde para o estúdio antes das emissões. Principalmente à noite. Olha, outra questão. As emissões estão sempre à noite agora, Joana. Sim. É verdade. Rita. Principalmente à noite. Confirma-se. Mas olha, já agora, outra pergunta que não interessa para ninguém. Mas tu gostas mais de gravar à noite ou de manhã? Ou à tarde? É nós já gravámos em todos os horários possíveis. Já gravámos em todos os horários possíveis. Neste momento é 1:30, por exemplo. De manhã, eu estou com demasiado sono. Sim. À tarde tanto se me dá. E à noite estou completamente já avariada com os parafusos. Olha, todos soltos. Portanto, acho que à noite é melhor. Eu é mais tipo go crazy. Eu acho que à noite é uma mistura de cansaço. Que no fundo é bom, porque estás cansada, já não queres saber se diz a maior parvoíce do mundo, estás a ver? Tu estás completamente descontraída. E tens depois, mais pessoas a ver. Mas depois eu acho que o ambiente da noite, de vir cá à noite, estás a ver? E já estar um bocado mais vazio e sei lá, é melhor, eu gosto. Tirando a parte que nós saímos daqui boa da tarde. Que, pá, não é chato porque agora nós já não temos aulas à quarta. É tão bom quando saímos daqui às 11 e não há ninguém. Nós vamos começar a ir a sair, à terça. Sair depois do programa, bora lá. Era isso era giro. É uma coisa a pensar. Mas sim. Posso passar a outra música? Sim, vamos continuar a música portuguesa. Que é sim. Sim, vou vamos continuar, vou exatamente, era isso mesmo. É do senhor Sérgio Godinho. Grande senhor. E com uma colaboração de outro grande senhor, que é o Bernardo Sassetti. O tema chama-se Dias Consecutivos, é do novo álbum. Também achei importante trazer isto porque foi lançado agora o novo álbum. Chama-se Mútuo Consentimento. Não sei se foi este mês ou foi. Não, já não foi este mês. Ele vai dar o concerto de lançamentos do álbum no dia 25 no Coliseu. Uhum. E era dia 24? Foi adiado por causa da greve geral. E acho que é bom. Eu gosto bastante de concertos no Coliseu. Eu gosto muito do Sérgio Godinho. E eu também gosto muito do Sérgio. Já ouvi ao vivo com José Mário Branco. Não é José. É José Mário Branco e Fausto. Era o Três Cantos. Os Três Cantos, sim. Adorei. E em breve vamos pôr também Jorge Palma, quando tivermos já nas nossas mãos o álbum novo. O álbum novo, com todo o respeito. Ai, senhor Jorge Palma. Podíamos tentar um dia trazer cá o Jorge Palma. Achas impossível? Achas que ele era capaz de vir cá? Achas que ele aceitava? Queres fazer um... Sabes que as pessoas não ouvem os teus acentos? Na rádio tem que se falar, Rita. Eu estava a gostar, desculpa. Eu estava a gostar de deixar fazer um monólogo, desculpa. Deixa aqui o convite para o Jorge Palma. Aqui o convite para o Jorge Palma. Tenho a certeza Jorge, que anda cá. O João Lambalho ficaria muito feliz. E já é a segunda vez que eu falo nele hoje, isto é. Por favor, Jorge, aparece por aqui. Isto há um programa que eu falo sempre muito... É alguma pessoa. Foi num outro programa que falei, já não me lembro, não sei o que, do meu pai, pois ele pediu uma música, portanto falei duas vezes do meu pai. Foi outro programa que foi uma coisa do Tiago. Sim, hoje estou farta de falar na Margarida. Estás farta de falar na Margarida. Eu hoje falei no João. E as pessoas não conhecem esta gente. Esta gente. Passam a conhecer-se, é tudo gente muito simpática. Bem, entretanto, já nos afastamos completamente e nós vamos ouvir Sérgio Godinho, é o que vai acontecer. É verdade. É um mútuo consentimento. Repara. Música? Não, isso é o álbum. Pois, era o... como é que se chama a música? A música chama-se Dias Consecutivos. Dias Consecutivos. Dias hoje é amanhã. Seis horas da tarde e a cidade muda de botão. Outra velocidade, uns querem ir e outros por enquanto não. Esperam por namoro ou profissão. E há quem deles sai agora, em contrapé, em contramão, a fazer mais depressa o passo e largo o pé, a vida ao pé da nossa antiga vida e a fugir da mão. Seis horas da tarde, o morto vivo mudam de prisão. Quem dela se evade, andou a casa horrenda, a grande multidão. Uns desempregados, outros não, mas todos a quererem mudar de galanteio ou de função. Mudar de pele, vê-la nascer, um novo ser, um novo crime ainda a cometer e o sangue já na mão. Uns de nós ainda mortos, uns de nós ainda vivos, arrebentados, atrasados, em dias consecutivos, uns já mortos, uns já vivos. Há quem teme e quem suporta o olhar de frente e o olhar de lado, e outra vez a sorte, e a cerrar os olhos e a sabê-los vivos e a abri-los na morte em dias consecutivos. Seis horas da tarde e a cidade muda de botão. A outra velocidade, uns querem ir e outros por enquanto não. Esperam por namoro ou profissão. E há quem deles saia agora, em contrapé, em contramão, a fazer mais depressa o passo e larga o pé, a vida ao pé da nossa antiga vida e a fugir da mão. Uns de nós ainda moram, uns de nós ainda vivos, arrebentados, atrasados, em dias consecutivos, uns já mortos, uns já vivos, há quem teme quem suporta, o olhar de frente e o olhar de lado, e outra vez a sorte, e a cerrar os olhos, e a sabê-los vivos, e abre-nos na morte, em dias consecutivos. Pensar nos porquês, nós ambos temos opiniões, fraquezas nos corações, as lágrimas cheias de sal não lavam o nosso mal. Eu só quero ver-te rir feliz, dar cambalhotas no lençol, mas torces o nariz e lá se vai o sol. Dizes vermelho, respondo azul, se vou para o norte vais para sul. Tenho de te convencer que às vezes também posso ter razão. Também mereço ter razão. Vai por mim. Sou capaz de te mostrar a luz e depois regressamos os dois à escuridão. Estás a falar, ou pensas que é para resmungar? Mas quando queres saber de mim, transformas-te em querubim. Quero ir para a cama e tu queres sair. Se quero beijos, queres dormir. Se te apetece conversar, eu estou numa de meditar. E tu só queres ver-me rir feliz, dar cambalhotas no lençol. Mas torço o meu nariz e lá se vai o sol. Dizes que sou chato e resingão. Se digo sim, tu dizes não. Como é que te vou convencer que às vezes também podes ter razão? Também mereces ter razão. Vai por mim. És capaz de me mostrar a luz e depois regressamos os dois à escuridão. Vai por mim. Há momentos em que se faz luz e depois regressamos os dois à escuridão. Pronto, estávamos a falar de música portuguesa e que e temos que passar Palma. Mais música portuguesa e do Jorge Palma. E eu efetivamente passei Jorge Palma, porque me apetece, porque eu gosto. esta música chama-se... Esta música, pronto, é que passou. Chama-se Escuridão. Uhum. É de 2004. E pronto, não vou dizer outra vez quem é que mostrou, porque já falei dessa pessoa duas vezes hoje. Mas gosto bastante de Jorge Palma e vou conhecendo sempre mais um pouco. E quanto mais conheço, mais gosto. Sim, eu também me acontece isso. É, e agora ainda estou viciada na Frágil, que nós passámos da outra frágil. Vez. Gosto imenso, sinto acho que uma frágil. É mesmo Jorge Palma aquilo. Acho que mais ninguém era capaz de fazer aquela música, sinceramente. Pois bem, e mais? Não sei, olha, nós já não temos muito tempo. Pois não, nós já... Isso, não podemos ceder-nos, porque vai vir algum... Pois é. Vai vir. Nós agora, assim, nós antes não éramos nada certinhas, tínhamos para aí 2 horas e meia de programa. Agora temos sido pontuais. Agora somos pontuais. Só devemos isso a uma pessoa. Catarina Nunes. É um obrigado por teres o pod da Cat e nos obrigares a acabar o programa à hora. Bem, nós já agora que estamos a fazer um ano, acho que temos que agradecer às pessoas que nos puseram aqui. Por acaso é uma coisa que nós temos que fazer. Quem é que nos meteu aqui? O Nuno Moreira, eu acho que... Ah, sim. Obrigado, Nuno Moreira. Sim, acho que temos de agradecer muito ao Nuno Moreira. Sim, ele pronto. Porque foi... também confiou um bocado em nós, olha. Ele confiou em nós, é verdade. E nós não sabemos fazer nada. Arriscou-se a meter-nos aqui. E fundou isto, obrigada. Fundou esta rádio, é verdade. Se não fosse ele, não haveria, muito provavelmente, o núcleo de rádio Nesc, que é uma vergonha. E nós devemos tudo ao Nuno Moreira. Ah, estavas assim, a dizer que os saltos estavam ali a passar no E2, era isso. Desculpa. A sério? Desculpa, é que eu de repente vejo o salto na televisão. É isso, não estava a perceber o que é que estava a passar. É pá, 5 linhas, 4 espaços. Que já teve muitas bandas lá que nós também tivemos cá e nós podemos sempre trabalhar cooperando e sim, sim. Paralelamente. Claro que sim. Mas não se esqueçam que a rádio tem outro encanto. Bem, já estou a criar aqui conflitos. É. Já foram o buscar a espingarda. De reconheceres uma pessoa só pela voz. Bem. E entretanto, eu apeteço-me passar muita música. Quantas músicas é que eu ainda posso passar? Eu sei lá, tu é que estás a contar, não sou eu. Então olha, vou passar isto porque eu não me vou perdoar se não passar. É o J Dilla. Esta música chama-se Think Twice. Do álbum Welcome to Detroit, o senhor já morreu. Eu só o conheci Put agora your também. Hands up for Detroit. Ai, Rita. Rita. Desculpa, não recebi. Ah, não Rita. Jay Dilla, pá, tem muitos instrumentais, eu adoro. Este, pá, acho que este já não é. Já agora já estou um bocado confusa. Pronto, vamos ouvir Think Twice, Jay Dilla. Something nice acabámos de ouvir chama-se East Harlem e foi uma música, é uma música de uma banda que nós por acaso também passámos no último programa, mas nunca é demais. Eu gosto bastante desta música e ela anda na cabeça e ouço. É verdade, é verdade. E gosto bastante e acho. Eu já repeti, gostei muito do concerto deles no Superbock uhum. e parece que fui levada para uma outra atmosfera, um outro sítio, e os concertos que me fazem isso, para mim, são aqueles concertos mais que brutais e que... Pronto. Sim, esquece onde tu estás, não é? Exatamente. Isso também acontece e com os filmes. És embalada por aquela atmosfera, por aquela música, por aquele ambiente uhum. e pronto, acho que isso é de valor. E a banda, pronto, são os Beirut. Uhum. E, sim, já agora, não é? Sim, já agora. Deixa eu ver se o meu iPod me diz o álbum. Dá-me só um segundo. The Riptide, exatamente. Tem uma capa muito gira, assim, verdinha. Peço desculpa, isto é um bocado à parte. Mas sim. E pronto. E teve que ser, porque só porque sim, só porque me apeteceu. E... Claro, é o objetivo deste programa. O tema deste programa podia ser só porque sim. Só porque sim. Olha, pode ser que aniversário dos macacos. Quando os macacos me davam o mundo, aniversário, só porque sim. Claro que sim. Claro que sim. Perfeito. Mas pronto, olha, nós também tivemos os nossos convidados, no fundo, que foi toda a gente que nós apanhámos hoje na ESC. Sim, toda a gente que apanhámos hoje na ESC e ficou com medo de nós. Sim. E... especialmente aquelas caloiras que nos cantaram os parabéns. Elas estavam com um ar bastante assustado. Ah, sim, porque nós somos assustadoras. Nós não, mas o gravador sim. As pessoas morrem de medo. Parece que as pessoas olham para a tua cara, riem-se, olhavam para baixo e o gravador parecia que vinha uma arma. É verdade. Já viste? É verdade. Já viste? Isto no fundo são as nossas armas. É verdade. Rita. Mas agora o meu só vibra. Opa, olha, foi sem querer. Mas sim, mas pronto, e olha, vamos dar isto por encerrado, né? Sim, para a semana nós temos uma convidada muito especial. Sim, e nós adoramos dizer isto. Nós já falámos, sim, para nós tudo é especial. Este é o programa onde tudo é especial. No fundo, é o programa onde tudo é especial. Bem, uma pequena introdução, diz-me. Dizer, e agora já me esqueci do que eu ia dizer, mas. Ah, sim, no próximo programa vamos estar de volta em direto. Sim. Terça-feira, ah, sim. Das 9 às 11 cá estaremos. Hoje estamos a passar à sexta-feira para nos ouvir e irem bem dispostos de fim de semana. Sim. E queres falar da nossa convidada? Não, é só para dizer que para a semana vem cá a Dutch Chic. A Dutch Chic está agora aquela a lançar sem força, sim senhora. Vocês podem ter se calhar conhecido pelos Refill, talvez, não sei. Ela também anda aí a tocar em vários sítios. E ganhou o concurso do Alive. Sim, ganhou. Isso é importante dizer. Foi tocar ao Alive. Toda a gente gostou muito. Eu, por acaso, não pude ver, não é? Porque não estava propriamente barato. Ai, covões, covões. E o tema... agora, ela começou muito com a música eletrónica, mas agora está a entrar mais pelo funk. Então nós e decidimos... o tema do nosso programa é justamente esse. Exatamente. Funk. Vai ser um desafio, porque... Sim, não é muito a nossa praia, mas eu adoro. Fan. E eu adoro descobrir coisas novas. Então, olha, se calhar vamos nos despedir e deixamos aqui uma música de Chic para vos abrir o apetite. Achas bem, Rita? Acho. A música chama-se Disco Frico. Disco Frico. Gosto disso. E é isso. Voltamos okay. para a semana. Voltamos para a semana. Até lá. Até lá. Hey, hey, hey! All right. When some bitches say that funky music is dead, the only shit coming out of my mouth is, say what? Say what? Say what? Shake that thing. Today I'm feeling funky. yourself, go with the flow, brothers and sisters. This is the real chick right here, playing funky. Huh. Now let's y'all do this together. I need you bitches to clap your hands like this. Huh. Now clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Now clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. All right. I'm feeling good. That's for sure. Quando os macacos dominavam o mundo.